Salve, salve, decadentes! Tamo no ar! Eita, que lá vamos nós! Adivinha, eu não vi o jogo ontem. E tem um cachorro latindo aí. É o Sim, o nosso companheirinho de sempre, aquele atleticano que participava lá nos idos tempos dos primeiros programas, tá de volta, vai participar hoje à noite também. E hoje eu vou começar diferente. Tá atacado hoje, viu? Tá atacado. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Hoje eu já vou começar, porque nós já temos participação, então já vou começar com ela, né? O Adriano Lacorte, já antes do programa, que ele está lá disponível no YouTube, já fez um comentário, já fez uma pergunta. O comentário dele é: fala galera, beleza? Depois da partida, o Alencar falou que estão vindo três reforços. Vocês sabem quem são os três salvadores da pátria? Abraços. Alessandro, prometi que nos primeiros segundos do programa você seria informado, então informa agora. Os três salvadores da pátria são esses que aqui estão: o senhor Corneta, o Alisson Fernandes e Henrique Pinheiro. Contente-se! Senhores, o Alisson, dá seu boa noite. O senhor é salvador da pátria? Eu sou melhor do que o Bastos, velho. Se eu sou salvador da pátria, eu não sei, mas melhor do que o Bastos eu sou. E o caboclo aí não chama Alessandro, não, chama Adriano. Adriano, eu falei Alessandro? Você falou Alessandro depois. Também aí. Também conhecido como Ato Falho. Foi mal, exatamente, meu querido. Exatamente. Mas vamos lá, vamos tocar a bola. O Alencar que ele se refere aí, que vai trazer 3 agora, é o mesmo que ia trazer 4 de 300 mil? Tô esperando também, viu? Eu acho que é o mesmo que prometeu o título mineiro, hein? Ah, mas esse aí você não cumpriu, hein? Não. E prometeu a vaga da Libertadores, eu tô na expectativa aí. Vamos acreditar que foi esse aí, o que prometeu o título mineiro. Eu sei que tem esse outro aí que prometeu dos 5 de 300 mil, nós estamos aqui na fila até agora. Mas eu quero acreditar que é aquele que prometeu o título mineiro. Você acha que é qual, seu Corneto? O qual o quê? Qual Alencar que tá prometendo três salvadores da pátria? O senhor tá aqui? Eu tô aqui, tô lá, estou em todo lugar. Eu sou igual a Rede Globo. O senhor Corneta... Não, vamos informar a galera, porque pode acontecer novamente. É, não, foi a não será a primeira vez. Ele está cozinhando enquanto faz o programa. Qual que é o cardápio da noite, seu Corneta? É sopa. Mas sopa de hoje, não. Sopa de quê? De não é da sua conta, vou passar pra próxima. Tá certo, então. Então tá, quando sair a sopa, você avisa que eu quero. É a sopa do que. Sabe que a sopa assim, é o que tem na geladeira? É essa a sopa hoje, cara. É, ué. Tá ótimo. E hoje hoje a crise, né? Tem uns pés de galinha, um pescoço de peru ali, vai dar um trem lá, cara. Você sabe quem foi que fez sopa do que tem na geladeira? O Givanildo ontem. Fez uma sopa do que tinha na geladeira e botou em campo. E aí, deu no que deu, né? Eu vou falar a verdade. Esse programa eu tô aqui só para fazer barulho e ouvir o que vocês têm para dizer. Porque eu não consegui assistir o programa. Como eu falei no anterior... O jogo. O jogo. Ver o jogo é um programa, como não? É... Eu não consegui ver o jogo. Era aniversário da minha filha, batiram no horário da festa. Enfim, o primeiro gol eu ouvi dentro do banheiro, ligado na Itatiaia, e foi quando eu ouvi o primeiro gol. O resto eu não consegui assistir coisa nenhuma. Fui assistir, eu acho que os 25 minutos finais do jogo, talvez. Meio que dando atenção à festa e atenção ao jogo. Então não analisei muita coisa, não sei quem entrou, quem saiu. Pô, de certa hora eu vi que o Roger estava lá dentro, eu não entendi o que ele estava fazendo lá, se alguém tinha machucado, se ele entrou à toa. O programa hoje é de vocês, eu estou aqui só para organizar bagunça. Quem quer começar falando aí? O Alisson? Podemos, então. Um jogo... é só informar aqui, gente. A ausência, não vou falar de quem... Ah. Do programa hoje é porque tá rolando uma DR dos infernos, como ele mandou a mensagem aqui. Boa sorte e que Thor Joaquim esteja do seu lado. Não fala quem, isso. Tá? É, não. Eu não vou falar quem é. Tá escrito na descrição do programa, mas eu não vou falar quem é. Boa sorte aí, meu amigo. Muito boa sorte. É, sobre o jogo, o América entrou mais uma vez com o time muito recuado. Entrou, sim, com Rafael Bastos de novo, Thiago Luiz de novo, o time continuou com muitos desfalques. O Vitor Rangel foi para o sacrifício, ao que parecia não estava 100%, mas batalhou muito, como sempre faz. E em termos de escalação não houve grandes novidades, não. Aham. O Adalberto, deram alguma explicação? Porque disseram no meio de semana que o Adalberto devia voltar. Eu acho que estavam tentando a volta do Adalberto, mas assim... não deu mesmo. Também, mas não era para voltar, não. Vamos ver se volta para o próximo. Certo. O Xavier jogou de novo na lateral, o Danilo Isso. compôs ali na meia esquerda. É, achei que o Danilo foi participativo e gosta de jogar contra Cruzeiro e Atlético, né? Isso é bom, gosta. É bom ter um jogador assim. E foi participativo, ele realmente tem um chute muito bom, é, rende melhor realmente como meia do que como lateral. E o Xavier segurou as pontas mais ou menos ali atrás. E aí o América começou o jogo recuado, com pouca posse de bola, muito pouca posse de bola. O Cruzeiro chegou a ter, já no início do jogo, mais de 60% de posse de bola. E o América esperando, sem nenhuma saída de bola, o que é mais preocupante. Então a bola, o Cruzeiro vinha atacando, a defesa do América lá atrás, até bem postada, conseguia recuperar, mas aí era chutão para frente para ver se o Rangel brigava pela bola. Rangel brigando contra todos os zagueiros do Cruzeiro, perdia a bola, vinha o Cruzeiro de novo. Com isso, o Cruzeiro mais 60% de posse e a gente praticamente só se defendendo. No momento em que chegou nos 25 minutos, eu não estava gostando nada do jogo. É, houve um lance em que eu lembro que eu reparei isso, o Rangel era o nosso jogador mais avançado, o Cruzeiro estava indo para o ataque, o Rangel era o nosso jogador mais avançado e o Rangel estava mais para a linha da nossa grande área do que para a linha do meio de campo. Todos os 11 jogadores do América estavam para trás dali. Então, assim... Posse nossa ou posse do Cruzeiro? Posse do Cruzeiro. Sem chance do América ter saída de bola nesse... A América recuperava, dava um bicudo lá para frente, a zaga do Cruzeiro recuperava a bola e vinha tocando de novo. A gente só se defendia. Não tinha ninguém lá. É, e foi aí que a gente encontrou o gol do Rangel, um gol de oportunismo. É, eu sempre cobro do Rangel que ele é muito batalhador para buscar a bola, para recuperar a bola, é, para tentar chegar próximo ao gol, mas quando ele chega na cara para fazer o gol, ele costuma não finaliza. Ter essa mesma sede, essa mesma vontade de enfiar a bola para dentro do gol. Costuma esperar alguém chegar tentando fazer pênalti, alguma coisa do tipo. Nesse lance ele não fez isso. Bola sobrou, ele fez o que tem que fazer. Sobrou, enfia o bicudo para dentro do gol. Assim ele fez, foi um gol bonito. É, e depois do gol... voltamos àquela velha filosofia de jogo do Givanildo, que a gente já está acostumado há muito tempo, que é a filosofia do fez um gol seguro, independente de com quem seja, independente de contra quem seja, independente se o adversário está num mau momento ou num bom momento, o negócio do Givanildo, isso não é nem uma crítica, não, mas é uma característica dele, a gente já tem ele como treinador há muito tempo, é fácil perceber isso. O negócio dele é fazer um gol e tentar segurar. Não tem dado certo, Givanildo. Tem que reavaliar isso, porque já são 3 jogos consecutivos na Série A que a gente sai ganhando de 1-0 e a gente não conseguiu segurar a vitória em nenhum dos 3 jogos. Então a pergunta que eu deixo aí para vocês é, fazendo 1-0, tá ficando mais do que provado que a melhor forma de segurar 1-0 não é essa que o Givanildo está fazendo. A melhor forma de segurar 1-0 é tentando fazer 2-0, por mais que o time esteja desfalcado, por mais que as peças não sejam as ideais, por tudo isso que a gente entende, o Givanildo não tem o melhor grupo, o que ele queria ter nas mãos para trabalhar agora, mas também não pode ser essa coisa de sempre fazer um gol e achar que vai segurar 45, 50, 70 minutos, não vai. Contra time de Série A não vai, é diferente contra time de Série B. Eu ia fazer uma pergunta, me perdi no raciocínio, não tem pergunta, passa pro Corneta aí. Rapaz, se você tá perdido no raciocínio, imagina o Corneta. Corneta, seu comentário sobre a partida. E eu acabei de chegar em Lilliput agora, pera aí. Você chegou o quê? Em Lilliput. Lilliput. Não, vamos lá. O time tá uma draga, convenhamos. A sorte nossa é que o Cruzeiro é a draga vez 2 também. O time horroroso. Eu tô até agora tô achando que quem tá jogando o Brasileiro é o RT, não é o Cruzeiro. Só pode. Cara, marcamos aquele gol. Cara, marcamos o gol em cima do Cruzeiro. Beleza, faz parte. Time jogando mal. Mas aí o Givanildo começa a recuar o time. Recuar até não dá. Aí machuca o Rangel. Aí você espera, né? Brigamos a semana toda pra botar porqueira do Eduardo no... Aí machuca o Alisson. Ele colocou quem que ele botou mais um zagueiro? O Roger no lugar de quem? O Roger foi no lugar do lateral direito, do Helder. É, e botou mais um volante também, não botou o Hernandes? O Hernandes? Não, e botou o menino novo que chegou aí, é Juninho, né? Que é volante também, é. Botou o Juninho volante. Ele tirou o Thiago e botou o Juninho, não foi? É isso que eu ia perguntar agora, de como é que foi a atuação do Thiago, porque eu vi que o Alisson não comentou do Thiago. Não, o Thiago foi bem. Aí ele tirou o Thiago e botou o Juninho. Aí foi, acho que a reclamação, o povo começou a chiar com a retranca, foi nessa hora. Você tira um ofensivo e bota um volante, precisando ganhar do Cruzeiro, porque a gente, na situação nossa, a gente tinha 4 jogos em casa. Já foram 2 e fizeram 2 pontos. Uhum. O velho não tá lembrando que no retorno você 4 fora. Ah, não, vai ser 2. Vai ser 2, que o bando do Cruzeiro é nosso. Né? É. Mas são 2 jogos fora, contra a Ponte Preta e contra o Figueirense. Sim. E isso. São 2 adversários. E dos 4 jogos, são 4 candidatos em rebaixamento. O Cruzeiro tá na mira do descenso também já. Inclusive esse segurando time, a lanterna, né? Não, o Sport conseguiu ser pior que a gente. Ah, não perdeu. Vi, não. Foi? Perdeu até na lanterna. O Corinthians. Ah. Ou seja, então daqui a isso. Pouco a lanterna volta para nossa mão pro Cruzeiro aí. A gente tem que abrir o olho. Agora, vamos ver, né? O Giovani reclama de não ter tempo de treinar. Tem jogo quinta-feira. Agora, então ele vai ganhar pelo menos segunda, terça e quarta para trabalhar. Vamos ver se volta com alguma coisa diferente. Descansou, né? Domingo, tem segunda, terça e quarta para trabalhar. Apesar que do jeito, essa bola que tá jogando, tinha que voltar para treinamento depois do jogo. E o Eduardo não entrou por quê? Teve alguma justificativa? O Givanildo não gosta de colocar jogador que não participou de treinamento ainda, né? Não, mas foi o Mateuzinho, foi assim, teve um outro caboclo que chegou tem pouco tempo aí, ele falou a mesma coisa. Então não, ele não gosta. E eu acho que esse Eduardo não chegou a participar de nenhum treinamento. Será que o problema... Não, chegou não. O problema é o desespero, né? Aí você vai esperar treinamento e a gente tá vindo no ponto, né? É, tá. É porque o nome dele saiu no beat quarta-feira. Não, você Ele chegou antes disso e ele não participou de nenhum treinamento? Não, o treinamento que eu falo é treinamento com o time, Henrique. Porque se o cara treinar com reserva, pro Givanildo isso não valeu pra ele entrar no jogo, entendeu? Pelo menos essa é a postura que ele tem tido em todos os... Uhum. Os reforços aí. É. Agora, disso que o Corneta falou, o preocupante é o seguinte: se a gente analisar como a gente está fazendo o programa sobre o jogo de ontem, uhum. O empate contra o Cruzeiro, um pontinho contra o Cruzeiro no Mineirão, analisando friamente, deixando todo esse contexto de lado, é um ponto fora de casa. É um ponto bom. É um ponto contra um clube que há bem pouco tempo foi bicampeão brasileiro, que agora está passando por uma fase ruim. Mas que é um grande clube, é um clube de respeito. Conquistar um ponto é bom. O problema tem sido o contexto. A gente vem de 2 pontos que desperdiçamos em casa contra um Vitória horrível, sofrível. Um Vitória que estava entregue no jogo e a gente com 1 a mais deixou o Vitória empatar. Então perdemos 2 pontos. E a gente saiu na frente contra o Cruzeiro, um Cruzeiro que também não estava bem na partida. Era um jogo que dava para a gente recuperar esses pontos que perdemos contra o Vitória, dava para ter recuperado contra o Cruzeiro. Mas para recuperar e para sair com alguma vitória da Série A, a postura não vai poder ser essa. Posso não ser o advogado do diabo aqui? Pode. Então vamos lá. Eu concordo com isso que vocês estão falando, tá? A retranca não é a solução. Se você sai na frente, você precisa manter a posse de bola. Você não pode chamar o time adversário e achar que você vai resistir igual o Álamo ao ataque dos mexicanos malucos durante todo o tempo. O gol nosso saiu aos... alguém lembra aí? Não. Acho que 22, foi, acho. Foi por aí. Não, foi mais que isso, foi uns 30. Eu acho que foi uns 30. Porque como eu falei, eu ouvi ele no banho. E eu entrei no banho aos 18. Eu acho que o gol saiu por volta de uns 30, por aí. Foi uns 30. Então tá. Então... teríamos aí mais um tempo, mais 15 minutos, pelo menos. Nós estamos falando de 1 hora de bola rolando ainda, ou 1 hora de jogo, pelo menos. Então, recuar, não concordo, não é o caminho e tal. Claramente, as substituições foram de retranca. Mas, você estava me falando aqui agora, que antes mesmo do gol, você tinha o Rangel como mais avançado e quase chegando à nossa grande área. Eu também lembro de ter ouvido durante a transmissão da Itatiaia alguém comentando sobre o que seria a postura do português lá, que estava comentando exatamente essa compactação do time do Cruzeiro. Falou, ó, do zagueiro do Cruzeiro até o atacante, você tem uma distância ali pequena de 20, 30 metros. Então o time estava compacto e pressionando o América. Então, beleza, saímos gol, conseguimos marcar num lance de oportunidade. Sim. Retranca, ela não é a solução. Agora, pelo que vocês estão me falando, mesmo antes de sair o gol, independentemente da vantagem numérica no placar, a gente não estava exatamente não sofrendo pressão. Por mais que os jogadores em campo não fossem defensivos, o América estava ali apanhando, que não conseguia sair bola e tomando pressão do Cruzeiro. Não que fosse a postura de estar retrancado, mas porque não conseguia, estava imóvel, sem conseguir criar, sem conseguir armar. Quando faz a mudança, ele fica ainda mais retrancado. Vocês acham que numa situação como essa, que você está me falando que quando o time ainda tinha alguma postura de ataque, ele estava sofrendo essa pressão com o Rangel quase na nossa grande área, mesmo numa situação dessa, não é o caso assim de, peraí, vou precisar botar defesa porque o time não está funcionando e eu tenho um tento no bolso. Eu concordo que em outras partidas, por exemplo, no caso do jogo contra o Vitória, era um jogo que a gente tinha controle da partida, a gente ainda conseguia gerenciar o ataque e criar e manter a bola lá. E aí as substituições atrapalharam isso que vinha acontecendo. O que eu entendi que vocês me falaram do jogo que é agora é que não, a gente não tinha esse controle. Henrique, é o seguinte, o negócio do jogo defensivo e de retranca, eu nunca fui contra o jogo defensivo. Eu acho até que a gente, aqui no, principalmente para analisar futebol, a gente tem essa birra do jogo defensivo. Parece que jogou defensivamente, jogou feio. Não é. O jogo defensivo, quando bem jogado, uma boa defesa, ela é admirável. Tem até aquela frase que diz que um bom ataque ganha jogos, uma boa defesa ganha campeonatos. E é uma frase que eu até concordo. Eu não tenho birra do jogo defensivo. A questão é, o jogo defensivo, ou a gente analisando com uma palavra mais direta, a retranca, ela é válida para alguns momentos de alguns jogos. Você está jogando contra o Flamengo no Maracanã, Flamengo não, que está uma draga também, está jogando contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, você fez 1-0, 30 minutos do segundo tempo, você está com 1-0, retranca. Retranca porque é a forma como você vai ter de tentar segurar aquilo ali. O problema que eu estou vendo na América nessas primeiras partidas do brasileiro é que a retranca não tem sido um artifício. Não é um recurso. Não é um recurso. A retranca está sendo a filosofia de jogo da América em todos os jogos, independente se o adversário é mais forte, é mais fraco, se o adversário está mais abalado em algum momento do jogo, se está a 20 minutos do primeiro tempo, se está a 20 minutos do segundo, se você está na frente do placar, se você está atrás do placar. O que varia um pouco é a intensidade da retranca. Muita retranca, fechadão lá atrás, chutão para frente, ou fechadão lá atrás tentando tocar alguma bola mal e perdendo. Mas a retranca virou a filosofia de jogo da América. A impressão que dá é que independente de qualquer adversário, de quem for o adversário, os jogadores da América já entram em campo pensando em vamos fechar lá na frente e tentar segurar. Porque não, deu certo assim na semifinal do Mineiro, deu certo assim na final, estão achando que vai dar certo assim sempre. Não vai, não vai. A questão do jogo de ontem que você falou, a América entrou muito fechado. E aí, tem uma questão que em Série A, e principalmente jogando fora de casa, que os times costumam fazer aquela pressão inicial de 15, 20 minutos. Então é natural. Essa retranca, entre aspas, inicial aí, não me causa birra, não. Porque ela segurar é natural. Você vai jogar fora de casa, né? Você tem que segurar o ímpeto inicial do time adversário. Passou aquilo ali, viu que o time não fez gol, e o próprio time não vai conseguir, time nenhum. O Atlético tenta fazer isso no Independência, e você vê que nem o Atlético consegue, que é acostumado a fazer isso no Independência. O Atlético faz 20 minutos numa pressão louca, não conseguiu um gol, os caras têm que dar uma maneirada. Ninguém aguenta 90 minutos naquela intensidade louca. Ninguém. Então o América segurou 20 minutinhos ali, já pode começar a sair um pouco mais pro jogo. E ontem a gente viu isso, o América começou e tal, tanto que fez o gol. Aí faz o gol, a coisa volta àquele estágio inicial e volta de uma maneira assim, intensa. Intensificada. Intenso. E o grande negócio é, eu sempre vi retranca como algo necessário quando o outro time vai ganhando espaço, vai conquistando campo e vai te encurralando no seu campo de defesa. Isso é natural. Aí você passa a ter uma retranca. O América não. O América tá bem contra o Vitória. O América tava bem jogando. Bem mais ou menos, né? Bem dentro da limitação do elenco. Sim, tava mas bem jogando. Com mais posse de bola, com mais domínio. Cima, tentando jogar, tentando fazer as jogadas e tal, não sei o quê. Uhum. Faz um gol, o próximo. Quando solta a bola, você vê todos os jogadores lá atrás. Então não é uma coisa assim que o Vitória conquistou o campo, o Vitória pressionou o América. O América trouxe o Vitória, aí o Vitória cresce. O América ontem trouxe o Cruzeiro, aí o Cruzeiro cresceu e ficou 45 minutos do segundo tempo lá em cima. Uma hora ia sair um gol. E olha, o que mais me assusta é que nós não jogamos com ninguém até agora. A gente jogamos com o Fluminense. O resto é a rabeira. É Chapecoense, briga com a gente. Vitória, briga com a gente. Cruzeiro, briga com a gente. Quinta agora, Ponte Preta, briga com a gente. Domingo, Figueirense, briga com a gente. Uhum. A gente tá com a faca quente na mão pra fazer gordurinha nos jogos mais importantes. E a gente tá aqui perto de jogo. É o que falou. O América tem chamado demais os outros times. É igual o Vitória, no jogo do Vitória. A gente tá ganhando de 1-0 com 1 a mais. Como a gente conseguiu chamar o time, em vez de botar o meia aí pra frente, marcar o segundo, tirar o saldo negativo de 3 gols que a gente tomou no coco lá em Chapecoense, a gente consegue tomar um gol de pelada daquele, né? Não, eu concordo com vocês, assim, todos os jogos, eu concordo que tem sido a regra, isso tá errado e tal, é que realmente nesse jogo, ouvindo vocês falarem de como é que foi o início do jogo, e não só a pressão inicial, porque aí passados 20 minutos... Essa história de que o América ainda estaria ali compactado na defesa, apanhando muito, eu tive essa impressão de que pudesse ter sido diferente e tudo mais. Bom, mas é isso. Henrique, só para deixar claro também, ninguém aqui é lunático, eu que tenho... O corneta é. Tem alguém vazando o áudio. Tem, quem tá vazando o áudio? Agora parou. Eu que estou aqui falando da questão da retranca excessiva, da retranca como uma filosofia de jogo. Eu não sou lunático de falar que o América tem que jogar para frente com esse grupo, que o Givanildo tá pecando porque o América tinha que ter feito 2, 3, 4. A gente entende perfeitamente a limitação do grupo, a gente entende perfeitamente o América jogar de uma forma mais defensiva contra esse tipo de adversário, principalmente fora de casa. Uhum. O que a gente não entende é a obsessão por isso. Porque, mesmo com o time limitado, mesmo com todos os desfalques que a gente tem, em alguns momentos esse time consegue jogar de igual para igual para alguém. Então, sim, quando tá jogando de igual para alguém, com alguém, deixa continuar, Giovani. Uhum. Contra o Vitória, tava jogando de igual para igual com o Vitória, deixa porque jogar. O Vitória tava horrível, e o Vitória me parece um time que vai lutar até para ser rebaixado pelo rebaixamento com a gente. Se está conseguindo, mesmo com limitação de Rafael Bastos, de Thiago Luiz, da nossa saída de bola no meio de campo, mesmo com todas essas limitações dentro de campo, o time está conseguindo equilibrar as ações, está conseguindo atacar, está conseguindo se portar melhor em campo, deixa continuar, cara. Mesmo se fizer um gol, deixa aquilo continuar um pouquinho, não se acovarde tanto, não fica nessa de que fez 1-0, a melhor forma de segurar 1-0 é retranca 100%, porque não é. Nós saímos 3 jogos na frente, 3 jogos fizemos 1-0, em nenhum dos 3 conseguimos segurar, por causa dessa retranca absurda de só defender, defender, defender. Henrique, temos mais participações aqui, ó. O Vitor Hugo, Vitinho, mandou aqui. Danilo, que é isso? Péssimo. Nunca fez nenhuma boa partida no América, só sabe chutar. Eu tô cozinhando lá. Eu discordo dele porque o Danilo, há bem pouco tempo, nas finais do Mineiro, aí fez ótimas partidas. Não só chutando, mas fez ótimas partidas. O Mark Tavares manda aqui, deixa eu dar uma olhada, o texto dele é grande. Já que o Alencar falou sobre o Chico Bento, que é o treinador do Cruzeiro, que fez palhaçada ontem, devia ter respondido as meninas. Aí ele fala outras coisas aqui, eu não entendi muito bem. O texto é grande, cara, e ele fala de Chico Bento. Eu tô perdido se é futebol ou se é Turma da Mônica. O Márcio entende de Turma da Mônica. Olha aí, tá vendo? Eu sabia que o Corneto ia entender. Como é que é, Corneto? Não, vamos lá. Participa, pois. Vai lá, Henrique. Nossa, vai, Alisson. Tinha essas duas participações aqui, toca a bola. Então, beleza. Eu não sei pra onde tocar porque eu não vi o jogo, né? O que eu posso falar com vocês? Acabou o jogo do Grêmio, agora o Grêmio ganhou do Curitiba, isso é bom pra nós. Sim. E acho que o Grêmio... O Inter também ganhou do Santos, 1-0, é isso? O Inter acho que fez um gol aqui. Então, já deve ter terminado. É, terminou também. Então, o Inter e Grêmio estão com 10 pontos. Ó, o Rio Grande do Sul aí, bem representado. Acho que tá o Grêmio em primeiro com 10, o Inter em segundo. Grêmio primeiro, o Inter em segundo, Santa Cruz, Corinthians, tá passando aqui agora no Sport TV. Isso. Flamengo, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Chapecoense em nono, décimo Vitória. Vai virar a página aqui agora. Vamos lá, Sport TV. Vira Cocotinhas em 11º, Santos 12º, Curitiba 13º, Botafogo 14º, Ponte Preta 15º, Atlético Paranaense 16º, 17º Figueirense, 18º América, que com a vitória poderia ter ido para a 15ª colocação, com 4 pontos e não os 2. Cruzeiro e 19º, o Sport com 1 pontinho é o 20º. Porra, dava um alívio, hein? 3 mais 2 pontinhos, subia ali para 4. A conta era mais 4 pontinhos, era mais 2 não. Teve os pontinhos do Sport, do Vitória também, que foram de lascar, né? Ah, tá, tudo bem. Beleza, se a gente for botar mais 4, se a gente fosse botar mais 4, estaríamos com 6. E estaríamos ali na 9ª colocação. Sim, eu tava pensando sobre isso ontem, Henrique. Os 3 últimos jogos a gente saiu com 1-0. 1-0 a nosso favor. Uh-huh. Nesses 3 jogos, é claro que não dá para voltar no tempo, não dá para fazer nada disso, mas se tivesse como fazer uma simulação nesses 3 jogos, se o time fizesse esse gol e mantivesse uma postura menos covarde um pouquinho, tentando... se defendendo, tendo precauções defensivas, mas tentando também jogar, tentando fazer um segundo gol, coisa do tipo, eu acho muito, mas muito provável que pelo menos um desses 3 joguinhos a gente tivesse conseguido ganhar os 3 pontos. E aí que fica o questionamento. Em 3 jogos a gente jogou para segurar um placar de 1-0 com uma retranca absurda. Em nenhum dos 3 a gente conseguiu segurar. Resultado, a gente saiu desses 3 jogos com 2 pontos. Se nesses 3 jogos a gente tivesse feito esse primeiro gol e mantivesse uma postura menos covarde um pouquinho, eu acho que é certeza que pelo menos um desses a gente sairia com a vitória. Seriam 3 pontos. Concordo. Acho que a análise... Se em apenas um a gente conseguisse esse sucesso de fazer um segundo gol, ou de pelo menos não se acovardando tanto, não dando tanta posse de bola para o adversário, não tomasse esse gol e saísse com 1-0, a gente já teria ponto a mais, já sairia no lucro. Vai valer a pena sempre jogar pensando em segurar a vitóriazinha magra ou segurar empate? Quem joga para segurar empate perde. Concordo. A gente precisa parar. Agora então tá, tem gente arrifando o Givanildo. Algum de vocês dois concorda com isso? Concorda com isso, Alisson? O povo tá começando já o papo. Começando não, né? Já tá há algum tempo, mas vamos lá. Intensificou o papo do Temos fora. Temos uma adesão maior. O recado que eu queria dar é o seguinte. O Givanildo, mesmo que essas conversas comecem, eu acho que essas conversas vão começar. Eu não acho que ele tá isento de culpa. Acho sim que ele tem um grupo nas mãos que não é nem de longe o que é necessário para se disputar uma Série A, então vejo muita culpa da diretoria também nisso. A coisa não pode cair só nas costas do velho, mas o recado que eu queria dar é, torcida do América, nesse momento de começar a questionar o trabalho do Givanildo, e mesmo, por exemplo, se perder para a Ponte Preta, alguma coisa desse tipo, vamos, no mínimo, respeitar o profissional Givanildo, respeitar tudo que ele já fez pelo América, respeitar toda a dedicação que ele já teve pelo América, respeitar o fato de que ele nos ajudou a subir para a Série A. Se a gente está na Série A hoje sofrendo... Tem muito a mão dele. Respeitar o fato de que, mesmo com esse grupo bem limitado, ele nos levou a um título há pouquíssimo tempo. Então o recado que eu queria dar é, independente se você é a favor da queda do Givanildo ou se é contra a queda do Givanildo, antes de falar, respeite o profissional Givanildo e tudo que ele tem de história com a América. O Givanildo hoje é um treinador, são poucos os treinadores do Brasil que podem se considerar ídolo de alguma equipe, porque treinador é aquele profissional que vem da mesma forma que veio rápido, vai rápido também. Talvez hoje o Tite é considerado um ídolo do Corinthians. Uhum. Você pega um ou outro, talvez o Cuca tenha um respeito muito grande aqui do Atlético por ter dado a Libertadores para eles. E um ou outro treinador por aí pode se considerar ídolo em algum lugar. Para mim, o Givanildo é um deles. O Givanildo pode ser considerado ídolo na América. Então, mesmo se a gente chegar à conclusão de que ele deva sair, de que o Givanildo deva ser trocado, e ele não é imune a isso, ele pode sim ser considerado um treinador a ser trocado, mesmo tendo saído de um título agora, vamos manter o respeito com ele, vamos respeitar um pouquinho. Não pode sandar o Angu. Não pode, tem que respeitar o profissional. Uhum. Um profissional que nunca fez, por exemplo, o que o Rafael Bastos em pouco tempo já fez duas vezes, desrespeitando a nossa torcida. Uhum. Corneta. E todo mundo, eu sou a favor dessa retirada do Givanildo desde o 4-1 do Santa Cruz ano passado, né? É. Ele veio calando minha boca, continue assim, entendeu? Pelo menos eu assumo, tá? Tá, quem que você traria? Cara, eu gostaria de ter vindo, agora não dá mais, o Léo Condé poderia ter vindo ano passado pro Mineiro, por exemplo. Eu acho que a gente tem que dar uma oxigenada também, entendeu? Infelizmente, o Givanildo parou no tempo, às vezes, até essa questão da retranca, não sei, não experimenta, a gente passa o estadual todo na retranca, sem experimentar nada, chega agora no... Deu resultado, deu. Mas a gente perdeu um período de laboratório que não tem consequências, né? Uhum. Foi campeão? Foi, mas aí tá. Jogamos quem? Lançamos algum atleta da base no estadual? Uhum. Sabe, a gente tem isso também. Ainda mais nosso um time que não tem elenco, você tentar usar a base. O único que o Gil conseguiu fazer com a base foi queimar o Sávio, no estadual. Então, o Sávio entra agora, todos até reclamam. Ele começa a xingar. Eu até entendo o que vocês já falaram dele colocar o Sávio fora da posição original do Sávio e tudo mais. Também a gente já falou aqui do Rafael Bastos e do Thiago Luiz estarem também fora de suas posições ideais, mas eu ainda tenho um certo... Eu ainda divido um pouco a culpa. Eu acho que isso é um fator importante, sim, mas eu não tiro totalmente a responsabilidade do jogador e incluo o Sávio nessa aí, pelas críticas que ele recebe, não. Não estou falando do Sávio, não, no geral. Não, estou só dando um exemplo aqui. E tá? Falar em Rafael, Sávio, e o pedido de desculpas. Vamos lá, vamos polemizar agora. Eu já polemizei com que esse pedido de desculpa saiu. Nesse dia também, não estou dizendo que tem correlação, tá? Mas coincidentemente, neste dia, o Miguel Jabur, lá do blog do América, no Globoesporte.com, ele me pediu que fizesse o texto do pós-jogo do jogo de quarta-feira. Eventualmente eu escrevo lá para ele, dou uma força lá para ele, né? Então, outro que vai participar futuramente, aí já fiquei sabendo também, vai ser o Formiga, vai começar a escrever lá de vez em quando. E coincidentemente eu tinha escrito lá no texto que eu via duas ou três saídas para Rafael Bastos, sendo que uma delas era que ele pedisse desculpas à torcida pelo seu gesto, desculpas sinceras pelo seu gesto e tudo mais. Eu assisti o tal do videozinho que prepararam lá, a forma como foi conduzida, a forma foi como mal dirigido. Ele manifesta as suas colocações, a mim não agradou. Sabe o que eu acho o grande problema do vídeo, Henrique? Foi erro de direção. Se bota o cara numa parede branca, olhando pra frente, sem viadade, frescuragem, nem nada, e fala, galera, peidei na farofa, foi mal, desculpa aí, não vai acontecer novamente. Resolve. Tem que botar musiquinha, vinheta, entrevista do Emerson Romano no fundo lá falando. Fizeram errado, cara. Essa parte, Big Brother o negócio. Eu acho que isso é mais... Eu até concordo com você que dessa forma seria muito melhor. Mas eu nem vou reclamar especificamente dele não estar olhando para a câmera e ter sido uma entrevista com o Romano, porque esse é um formato que eu já reparei que quem faz os vídeos ali do canal do América gosta de usar, usa com uma certa frequência, o que eu não acho ruim também, não. Se o Romano está ali, está fazendo uma entrevista, quer aproveitar o momento ali para fazer a captação do vídeo e tal, e soltar, se bobear até uma sacanagem com o Romano, né, que perde o material que era dele ali, e se cede voluntariamente para o América botar isso no YouTube. Mas a função é diferente, entendeu? Do cara falar para a câmera. Isso, eu entendo. A semiótica explica muita coisa. Isso, concordo plenamente com você, está coberto de razão. Mas por ser um formato usual, não me incomodou, porque eu sei que eles já fizeram isso antes. Me incomodou, que coisa que eles não fizeram antes, pelo menos eu não vi, né, e até fui dar uma verificada nos últimos vídeos publicados para ver se eu não estava sendo injusto, a vinhetinha de abertura que é usada em todos os vídeos do América publicados no YouTube não foi usada. Fizeram uma vinheta nova que começa com a imagem do time campeão mineiro levantando a taça no pódio lá dentro do Mineirão. E depois termina o vídeo também com uma cena semelhante, né, essa vibração de oba, somos campeões mineiros e vamos, né, vamos junto. Esquece isso porque somos campeões mineiros. Me deu essa impressão. O que mais me incomodou foi exatamente, independente da semiótica, de o Rafael estar olhando ou não para a câmera, etc. e tal, o que mais me incomodou foi a fala do Rafael. A fala do Rafael quando ele se desculpa, eu peço desculpa à torcida, tarará, e eu falei isso umas duas ou três vezes. Se alguém se ofendeu, eu peço desculpas. Foi no calor do momento, então se alguém ficou ofendido, meu amigo, se alguém não, né? Se ninguém tivesse, se você está na dúvida que alguém ficou ofendido, não haveria necessidade desse vídeo, não haveria necessidade da pergunta do Romano se fosse uma coisa assim de talvez alguém tenha ficado ofendido. Não, ficou muito claro, foi muita gente que fez a crítica, nós criticamos aqui no programa, eu critiquei no texto lá do Globoesporte.com, a Seita Verde fez um post específico, se eu não me engano a Vacoelhada também comentou no Facebook, vários torcedores foram críticos ao gesto dele, vários torcedores reiteradamente, aliás eu vi um que comentou, qual que era o outro jogador, eu não sei se foi, acho que foi o João Ricardo até, alguém comentou de um outro jogador, se eu não me engano era o João Ricardo, por que, que a torcida não vaiou a falha do João Ricardo, e logo abaixo alguém vem e comenta que é a coisa mais óbvia do mundo, o João Ricardo não desrespeitou a torcida. Então nessa que ele vira e fala, se alguém... E aí eu confesso, eu vou dar um voto de confiança no Rafael. Ninguém é obrigado a ser eloquente e falar bem em entrevistas, frente às câmeras. E jogador de futebol a gente sabe que comumente não tem um treinamento de mídia, não tem essa facilidade de falar para as câmeras ou para um microfone. Talvez ele tenha se expressado daquela forma, escolhido aquela frase, até por um receio. Eu não sei julgar isso, então eu dou esse voto de eu deixo a dúvida aí, eu não sei por que o Rafael escolheu as palavras que escolheu. Talvez ele tenha se expressado mal. Mas pelo menos ele falou, né? Ele falou, pelo menos ele falou. A mim não agradou, mas eu por enquanto, eu vou dar o assunto como encerrado. Eu continuo criticando dentro de campo, acho que ele não está apresentando nada dentro de campo. Nessa mesma entrevista, ele reconhece que não está no momento bom. Então, se ele não está no momento bom, desse lugar a outro que talvez tente mostrar um momento melhor. O problema maior dele pra mim não é ele não se expressar bem com as palavras, ele não se expressar bem com a bola. Joga a bola que tá tudo beleza. O que eu ia falar agora, melhor pedir desculpa dele é jogar bem. Exatamente. Aí, como vai pra ele? Ô Henrique, tamo lotado de participação aqui, rapaz. Esse programa de hoje está tendo mais audiência do que o programa da Xuxa na Record, você tá ligado, né? Mas isso aí é o mínimo, né, que a gente espera. Não sei se isso é muita vantagem, mas tá acontecendo. Você não sabia não, Corneto? É mais ou menos. Já tem muito tempo, viu, Corneto? Parabéns. E aqui, o Mark Tavares, que eu falei do post dele do Chico Bento, eu tava lendo melhor que ele realmente fala de Turma da Mônica, velho. Ele faz uma analogia, tipo assim, que o Cruzeiro é o time da Mônica. É, tem aqui participação também, agora vocês vão se assustar aqui. Ó. O cara, acho que ele tá querendo me ferrar. Ah, o nome do caboclo. Vou ler o nome completo que tá aqui no perfil. Chacal, Tropa, Metal, Headbanger, Motociclista. Ele já comentou no programa anterior aí. Mas não? O nome dele era menor, ele tá querendo me sacanear. Era nome só Chacal, né? Acho que era só Chacal. Aí e ele tá falando aqui que se toda vez que a gente estiver ganhando, o Giva fizer retranca, não vamos ganhar de nenhum time. É, tem que jogar pra frente. Depois ele fala que se a gente tá sabendo da tentativa de contratação do atacante Gigliotti, ex-Boca Juniors. A gente tá sabendo e vamos comentar disso mais pra frente. O Thales Nogueira... eu até ia... Deixa eu só terminar as participações aqui. O Thales Nogueira tá perguntando, tá questionando. Demitir o Giva Mito? Vamos contratar quem? Mauro Fernandes? Aí ele coloca umas risadas. Aí não, né? É Hélio dos Anjos. Não, também não. E o Sérgio Tavares tá mandando aqui que... O Alisson falou em obsessão pela retranca e eu concordo que isso existe e é ruim mesmo. Mas não será ela aumentada pela limitação do elenco? E aí, a culpa é mais da diretoria ou pelo menos dividida entre diretoria e o Giva? Para mim, ô Sérgio, igual eu comentei, a obsessão pela retranca tem dedo do treinador. O jogo defensivo, às vezes, não. Jogar defensivamente pode vir de uma limitação e a gente sabe que o nosso elenco é limitado. Mas da forma como está acontecendo, de o time estar jogando em determinado momento da partida, o time está conseguindo enfrentar o adversário, aí faz um gol ou acontece alguma coisa especial na partida, no minuto seguinte o time está todo lá atrás, isso é orientação do treinador. Então, tem culpa a diretoria por não ter dado as peças ideais para a disputa de uma Série A, e tem culpa também o Givanildo, porque essa obsessão tem mostrado que tem o dedo dele ali. Tem culpa você, torcedor, que vai no campo cobrar também e fica enchendo o raio do saco. Bota mil no campo lá e fica enchendo saco na internet. É, mas culpa... Metade dos saques que existisse no campo, que existe na internet, quem era Barcelona e Real Madrid, Pé da América? Exatamente. E aí o Brendo também, que está fazendo a nossa vinheta, mandou aqui que ele teve no estádio, achou que além da equipe ter dado mole, o time está morrendo em campo. Isso é outra questão que a gente tem que discutir também. O time está mal fisicamente, principalmente no segundo tempo das partidas. Ele fala aqui que o programa está excelente, que na quinta-feira vai fazer a gravação da nossa nova vinheta. E ele não concorda com você, Henrique. Ele diz que o Rafael Bastos não foi sincero, que ele zomba da torcida e ele se acha maior que tudo na América. Eu não vou discordar dele, não. Eu só dei o benefício da dúvida. Sim. Mas eu também duvido da sinceridade absoluta dele. Sim. O Cristiano Mendes, nosso participante pé frio de sempre aqui do Decadentes, ele manda aqui. Que boa noite, amigo. Ele só vai voltar depois da primeira vitória. você vê que quando ele... O Cristiano era o seguinte, ele participava, a América só perdia. Ele botou na geladeira, agora tá a América só tá empatando. Não sei o que a gente tem que fazer para os times ganhar, não. Ele manda aqui, boa noite, amigos. Se todos os jogos do Coelhão terminassem no primeiro tempo, teríamos 10 pontos. É verdade, ele tem razão. A gente pode começar uma petição... Começou a petição junto com a FIFA, minutos, né? Só vale 45, e ele manda aqui que o Giva tá jogando com um grupo muito limitado, apesar dele achar que ele também tem culpa. Tem, claro que o Givanil tem parte da culpa, mas aí eu concordo com o Sérgio Tavares, concordo com ele também. Há um certo problema de limitação do elenco, especialmente quando você tem metade do time no banco. Né? Eu não... No banco não, no departamento médico. Eu não consigo realmente colocar 100% da culpa no Givanildo, não. Concordo com o que vocês falam, é óbvio que o América não vai virar a máquina voadora quando voltarem Tony, Osman, etc. Mas Tony e o Osman fazem falta pra cacete. Fazem, fazem. É outro time. Então é difícil, eu concordo. Mas o Chiva tem a culpa dele, eu só não acho que é pra ele cair ainda, não. Sim, falando em reforços aí também, o Vitor Hugo pergunta aqui sobre o Alan Mineiro, se ele já tem o nome no bid, se já tem condições de jogo. O Alan Mineiro, o nome dele não entrou junto com o Eduardo, e não. Aí ficou de... entrou na questão do fim de semana prolongado, né, do feriado. Isso. E o América estava esperando para ver se na sexta-feira o nome dele ia pintar no bid, mas na sexta-feira, com certeza, na CBF... Não teve expediente. Aquela emendada básica, né? Rio de Janeiro, tem praia. Exatamente. Então, amanhã, segunda-feira, é muito provável que o nome do Alan Mineiro entre no bid. Tomara que ele faça o maldito treinamento que o Givanildo quer que os caras façam e que ele já entre nesse time, porque... não é a condição ideal um jogador já chegar entrando como salvador da pátria, principalmente no momento em que a equipe não está muito bem, mas a gente não tem muita opção, não. A manter Rafael Bastos, a manter Thiago Luiz, mesmo com toda a boa vontade do Thiago Luiz, é melhor a gente botar o Alan Mineiro lá na fogueira mesmo e ver no que vai dar. Concordo. Vamos comentar dos reforços, então. Se quiser, pode comentar desses dois e do que foi perguntado aqui pelo Chacal, o Gigliotti. Isso. Os dois, né, Alan Mineiro e o Eduardo, já chegaram, já estão treinando. Para esse momento, principalmente pela ausência do Tony, aí, acho que eles têm boas, enormes chances de conquistar uma vaguinha ali no time. Apesar da teimosia básica que a gente sabe do Givanildo, eu não acho que ele vai continuar nessa insistência louca com o Rafael Bastos para sempre. E o Alan Mineiro é um reforço que chega com um pouquinho mais de peso. É um cara que vem do Corinthians, é um cara que teve proposta de Grêmio, teve proposta de Coritiba, de Figueirense, e o cara escolheu vir para cá. Então esse cara, ele não vem para cá também para ser reserva do Rafael Bastos. Eu acho que... Despeito nenhum. A não ser que ele consiga jogar menos que o Rafael Bastos. Mas de cara, eu acredito que ele vai ter. Ele vem com uma moral suficiente para conquistar uma vaguinha nesse time titular. E o Eduardo já é mais uma aposta. O Eduardo também a gente tem que ter muito cuidado, porque, ao que parece, ele jogou um joguinho pelo Fluminense, eu acho que entrando alguns minutos no ano inteiro. Então, um cara que não fez um jogo inteiro. Pelo menos essa foi a informação que eu tive. Tem no mais ano, do que provar do que o outro. E tem mais do que provar, Henrique, também aquela questão do ritmo de jogo, né? Esse cara vai entrar no primeiro jogo dele no ano com a expectativa de que ele seja um salvador da pátria. Então tem que ter um pouco de calma. Ao que parece, é um jogador com muito mais características de distribuição de bola, de dar assistências do que... para finalizar, para fazer gol. Ele não parece aquele jogador, aquele meia que busca o gol também, ele busca trabalhar a jogada. É o que a gente está precisando demais da conta para conseguir manter um pouquinho mais de posse de bola. A gente não vai ganhar jogos enquanto a nossa média de posse de bola for de 35% a 40% do jeito que está sendo. Se a gente não conseguir chegar pelo menos acima de uns 45% de posse de bola, vai ser difícil a gente jogar, porque a gente vai ficar só defendendo. Então o Eduardo pode ser esse cara para no meio de campo ali conseguir tocar para um lado, tocar para o outro, segurar a bola um pouquinho mais lá na frente. Enquanto a gente está com a bola lá na frente, a gente não está sendo atacado. A chance de tomar gol é zero. Quando você está com a bola no seu pé, a chance de tomar gol é zero. O Eduardo pode contribuir nisso aí. Já o gringo aí, o argentino, confesso que não conheço, eu não sou muito de acompanhar futebol do restante da América do Sul. Mas jogou no Boca, né? Vem com uma credencial. Já vi muita gente comentando aqui que o cara é matador. Eu sou a favor. Eu acho que, do jeito que a gente está, a gente precisa adicionar qualidade no elenco. De onde vier, da forma que for, o América entrou numa a gente já conseguiu chegar à conclusão que tem que adicionar qualidade no elenco. E seja bem-vindo, tomara que venha mesmo. Muito bem. É o Emanuel Gigliotti. Eu tô vendo uma fichinha. Eu também não estudei ele ainda não, mas tô vendo uma ficha aqui rápida. Ele tem 29 anos, completos agora no último dia 20. Argentino. Vamos ver as últimas temporadas dele. 2012 no San Lorenzo, por empréstimo. fez 10 gols em 33 partidas. 2013 estava no Colón, fez 23 gols em 40 partidas. 2014, pelo Boca, 16 gols em 37 jogos. Começo de 2015, pelo Boca, 7 gols em 24 jogos. E aí ele foi para a China, para o Chongqing Lifan, onde ele fez ano passado 15 gols em 29 jogos, uma média superior a 2 por partida. E esse ano ele fez 2 gols em 10 jogos. Esse time Lifan da China, deixa eu ver rapidinho aqui, não é um time que eu conheça como sendo uma das equipes mais fortes da China. Me parece que não é mesmo, não. Mas enfim, tá aí. Tá um cara que é claro que fazer gol na China é fácil, mas na Argentina já não é tão fácil, né? Então, vamos lá. Não é jogador velho, não é o Malévolo que estava vindo o Rafaela, né? Então, temos Malévolo, aí... Ele não é velho, não. Ele tem, acho que, 30 ou 31. O outro que é... O El Tanque, que eu acho que tem 35 ou 36. Tem certeza? Eu achei que o Malévolo que era mais velho. Não, o Osmar Malévolo, acho que ele é mais novo. Ele tinha uns 30, 31. É, a galera tem um post aqui no grupo da Torcida América e tem gente até que é conhecedor de futebol estrangeiro falando que é um bom nome esse Giglioli. Uhum. E eu acho bacana também pelo seguinte, jogador gringo chega aqui com mais moral e a torcida... deposita moral, chama a torcida. Sim. E o brasileiro tem essa característica de quando vem um gringo, assim, ainda mais um gringo com um nomezinho, já jogou no Boca e tal, tudo conspira a favor do cara. O cara entra com aquela... todo mundo jogando a favor, todo mundo querendo que o cara dê certo. E às vezes nessa empolgação a coisa funciona. Uhum. O importante é isso. Mesmo que não tenham vindo, eu fico brincando com essa história dos 4 jogadores de 300 mil, porque foi algo que foi prometido e a gente prometido. Vai chegar nesse prometido. Prometeu no vídeo que teria que cumprir. Vazado. Isso. Mas, eu fico brincando com isso, mas é óbvio, é até o próprio Marinho já falou isso muito bem aqui no programa, é muito difícil para a América, mesmo se a América tiver os 300 mil para pagar, é difícil a América trazer um jogador de 300 mil. Porque um jogador de 300 mil, muito provavelmente, ele vai ter proposta de outros grandes clubes também, assim como aconteceu com o Fernandinho. Esperando uma proposta o Fernandinho melhor. Prefere ir para ser banco do Flamengo do que vir para ser estrela na América. Então é difícil. Uhum. Mas uma coisa que está, pelo menos, nos deixando com um pouco de esperança é que a diretoria soube ver que a fase não é das melhores, soube ver que com algumas ausências por questões médicas, o plantel não segura a onda, não segurou e não vai segurar. Então uhum. a diretoria entendeu o recado que mesmo com o time sendo campeão mineiro, ela precisa adicionar qualidade nesse elenco. E as vindas de Alan Mineiro e esse gringo, se realmente fechar, são vindas que, na minha opinião, com certeza já adicionam qualidade nesse elenco. Não são os jogadores de 300 mil, mas já adicionam qualidade. A vinda do Eduardo é um pouco mais de incógnita, mas acho muito pouco provável também que até pela questão da característica dele, que já é uma característica que me agrada mais do que a característica, por exemplo, do Thiago Luiz, que é um jogador que sai correndo com a bola desembestado e dificilmente tem uma jogada produtiva. Luta muito, batalha muito, mas é um jogador que não produz muita coisa. A característica do Eduardo é uma característica de um jogador que pode produzir um pouco mais. Tem uma participação do Vitor Hugo aqui, você viu? Dizendo que o Eduardo teve uma boa sequência no Bahia ano passado e que ele conversou com alguns torcedores do Bahia e o Eduardo teria características semelhantes à do Tony, característica de um número 8. Sim. Então, vamos torcer. Cornetinha, quer falar alguma coisa dos que estão chegando, dos prospectos? Não, eu prefiro esperar ver jogar. Isso aí. Nossa, Tomé. Tem um cara que dá certo no time, vem pra cá e joga nada. Tem um cara que não joga nada em lugar nenhum, tipo Gilson. Vem pra cá e joga bola. Então tem que esperar ver jogar. Você tinha falado no início do. Antes de começar o programa, que teria também um meia? Falaram são dois jogadores. É? Mas não falaram nomes, não. De quem que seria esse meia? Não falaram, até falaram o nome da Itatiaia, o Romano falou, mas pra mim é tudo japonês, que eu não entendo nada. É gringo também. Tá, se, alguém tiver, se alguém tiver esse nome aí, manda pra gente. Muito bem. Alguém falou aí, muito bem. O atleticano aprendendo a usar o banheiro. Fez um jornal dessa vez. O atleticano aprendendo, tá vendo, senhores? Só no Decadentes você tem a participação do atleticano aprendendo a usar o banheiro. Por banheiro, o atleticanismo é curado com a atropelação. Lembre-se sempre disso. De sábado do estado de Minas. É isso? Henrique, o atleticanismo é curado com alfabetismo, cara. Isso, muito bem. E melhora essa colônia verde. O Sérgio Tavares tinha mandado um comentário pra gente pelo Twitter. Eu tô tentando achar aqui. Ô, Sérgio, eu não tô achando, não. Se você quiser comentar de novo aí no YouTube, a gente lê aqui no ar. Eu não lembro o que era, não. Vou ver se eu acho aqui. Vamos para o Bala e o Colatina? Vamos, sim. Então vamos lá, começando pelo seu corneta, quem foi o bala do jogo? Vamos pelo Colatina. Uai, então tá, então vamos pelo Colatina. Quem foi o Colatina do jogo? É que eu planejei insatisfeito. Ah, cê, então vai, dramatize. O Colatina é o Givanildo. O Colatina é o Givanildo, esse foi o negócio dramático? Não, é porque... Eu tô achando que você vai vir com um texto de 10 minutos, um monólogo, você me vira e fala, o Colatina é o Givanildo? Não, é porque o Firaman insiste com o Rafael Bassa, que atralha, retranca. É porque a parte do bala é mais engraçada. Tá bom. Ô Alisson, seu Colatina. Eu poderia votar no Givanildo também, porque assim que o América entrou para o segundo tempo de forma tão recuada, eu vi até vários torcedores da América até comentando no... na internet e tal, que a gente já começa a esperar tomar um empate. E eu acho que essa percepção não é possível que o Givanildo também não tenha, de saber que segurar 45 minutos ali daquele cruza na área, manda daqui, tira dali, não sei o que, naquela confusão toda, é muito difícil. Então, por insistir nessa postura tão defensiva, mesmo com quase todo mundo sabendo que a chance disso dar errado é grande, eu poderia votar nele. Mas eu vou votar no Helder. O Helder, já no primeiro jogo, muita gente saiu satisfeito com ele. Eu não saí muito no primeiro jogo contra o Vitória. E ontem, de novo, achei ele perdendo umas bolas bestas, meio atabalhoado no jogo. Entendo que ele está começando. Mas pior do que quem estava... Entendo que ele não está entrosado, entendo muita coisa. Uhum. Mas eu não sei se é porque eu criei uma expectativa, porque a gente estava sem lateral direito, mas eu não estou me sentindo muito satisfeito com o Helder, não. Espero que pode entrar, não estou cornetando de que teria que ir para a reserva, não é isso. Mas eu não fiquei nada satisfeito com a partida dele, não. Vou votar nele. Muito bem. Mas você acha que ele está pior do que quem estava sendo colocado ali para jogar na lateral? Não, porque isso não, né? Porque quem estava cobrindo ele ali, quem estava fazendo a posição dele antes, era o Arthur. O Arthur não tem confiança nenhum de lateral direito. É claro que é um ganho, ter um lateral de ofício é um ganho, mas eu esperava um pouco mais, mesmo não tendo essa questão do entrosamento, mesmo ele entrando numa equipe que não está acertadinha, entendo todos os poréns. Mas mesmo com todos esses poréns, ele não... Você esperava mais. Muito, não, esperava mais. Eu não vi o jogo, eu não posso opinar. E, aliás, eu vou me abster das votações de hoje exatamente por isso. Não precisa se abster, isso. Na dúvida, você é batata. Jogo do América, você não precisa assistir. Você vota no Colatina, no Bastos, você vota no bala do jogo, no João Ricardo. Você não precisa ver o jogo, cara. O putinha do João Ricardo, né? Caralho. Eu não, se eu for votar no bala, eu vou votar no Vitor, que fez o gol, e foi um belo gol. Mas eu vou me abster. Eu acho que o justo hoje é abstenção. Sim. Corneta, o senhor quer votar no bala agora? O senhor aceita? Agora eu voto no bala. O bala do jogo é o Givanildo, que quase deu um corno aqui com o português de Gramado. Ele é o bala, o Givanildo é o bala. Ele é o bala e o Colatina. E o Colatina? E bala fora das quatro linhas, quase deu a linha aqui, português de uma égua. Que isso, rapaz. Cara, português lazarento, viu? Vem cá que não dá pitizinho. Tinha que ser técnico da Maria mesmo, né? Tem jeito, não, né? Então, Isso aí eu realmente eu vou nem comentar. Não, mostrou que é macho, pelo menos pra isso mostrou. E a segunda expulsão de Ivanildo foi ontem, né? Da carreira dele. Da carreira, as duas, né? as duas esse ano pela América. É isso aí, tá virando revolts. Isso aí. O Alisson, seu bala do jogo. É pro Ricardo, pro Corneta parar de me encher o raio do saco, eu não vou votar no João Ricardo, não. Eu vou votar no Vitor Rangel. Vitor Rangel fez o gol, foi pro jogo baleado, batalhou como sempre, fez o gol, as principais jogadas. O pouquinho de força ofensiva que a gente tem só acontece quando o Rangel tá em campo, e meu voto vai para ele. Muito bem. Aqui, ó, o Sérgio Tavares, antes da gente fechar, meu comentário no Twitter foi: é sempre ele jogando e a gente correndo atrás. Por isso nos cansamos mais e no segundo tempo a gente acaba levando gols. Todos os gols que levamos até agora foram no segundo tempo. Então nós vamos lançar uma campanha no Avaz, uma campanha de uma coleta de assinaturas da torcida americana. Avise os amiguinhos que a gente vai mandar uma petição para a FIFA pedindo que o jogo passe até 45 minutos. Sim. Certo? Comentário aqui também do Vitor Hugo, outro comentário dele. Comentário essa semana sobre a vinda do Bruno Aguiar, zagueiro do Joinville, que o América teria feito propostas, que o América iria fazer uma proposta na próxima semana. Uhum. Não estou sabendo disso, acho também que não. De zaga a gente precisa, sim, de pelo menos mais um reforço ali. A gente, na zaga, a minha opinião é que nós temos vários zagueiros medianos, mas a gente não tem um zagueiro para você falar assim, esse é o meu zagueiro para a Série A. O Adalberto nos causou uma boa impressão, mas a gente tem que lembrar que até hoje ele jogou mineiro pela gente. Como é que foi o Roger ontem? Ele já entrou como lateral direito. Ah, ele entrou como lateral? Ele entrou no lugar do Helder e ao invés do Givanildo jogar o Arthur para lateral e ele ficar na zaga, ele que acabou ocupando a lateral direito. É um moleque que tem tudo para ter futuro, Henrique. Ele entra tranquilo e se impressiona, porque principalmente zagueiro entrar tão tranquilo assim. Pois é, eu tô gostando das atuações dele. É bem bacana, mas dessa tranquilidade, né, especificamente. Sim, eu acho que o Davi Luiz aí do Paraguai, ele é muito mais aquela peça. Davi Luiz e Roger do Paraguai. Pronto. O Roger é o seguinte, eu acho que ele é muito mais aquele cara para ser a surpresa e quem sabe assumir uma titularidade na Série A, do que para a gente depositar nele a expectativa de ser um dono de uma camisa titular da América nesse ano. Não queria isso não, eu só queria ver como é que ele foi. Ele é muito mais para ser o que foi o Richarlison no ano passado. Não estava no planejamento e tal, o cara chegou, assumiu, pegou a camisa, falou que é comigo, deixa comigo. Beleza. Brendo também, para fechar, o Brendo fala que a questão do gringo é se o Givanildo deixará o gringo jogar. Ô Brendo, eu nem sei, para te ser muito sincero, se quando o gringo chegar, se o Givanildo ainda estará aqui. E outra coisa que ele fala, ele e o pessoal da Barra Una, eles são muito mais conhecedores dessa questão de futebol sul-americano do que a gente. Ele fala aqui que esse Gigliotti é reforço para buscar no aeroporto. Então, beleza. Se ele vier mesmo, a gente busca ele no aeroporto, sem fazer muita festa, porque o rapaz vai estar vindo da China, aí tem o jet lag, né? Vem cansado, então vamos com calma. Mais alguma consideração final, Corneta? Boa noite, Lúcio Drogas, e até semana que vem. Muito bem. O senhor tem mais alguma consideração final, Alisson? Eu tenho um agradecimento aqui a todo mundo que participou hoje, muitos comentários, valeu aí galera, continuem assim que isso ajuda o nosso programa a melhorar cada dia mais. Provavelmente já na semana que vem a gente vai ter a nossa nova vinheta aí que o pessoal da Barra Una vai gravar pra gente. Valeu todo mundo que ouviu, escutem ao longo da semana, compartilhem com os americanos, curtam a nossa página no Facebook, www.facebook.com/decadentesamericamg, América sem acento. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/decadentes, e o mais importante, espalhe isso para os seus amigos americanos. A gente faz o programa para que seja uma mídia de americanos Pan-Americanos e precisamos de vocês aí para nos ajudar. É, divulguem isso para os amigos, coloquem nos grupos de Facebook de americanos, mandem aí por inbox para os seus amigos americanos, se eles já conhecem o programa, se eles acompanham. Espalha depois no WhatsApp. Espalha no WhatsApp, no grupo de americanos no WhatsApp, ou mesmo para os seus amigos americanos. Espalha aí para todo mundo para a gente fazer esse negócio crescer. Isso, era meu pedido de hoje também. Apresenta o Decadentes para 3 amigos americanos, pelo menos 3. O ideal seriam 5. Mas apresenta para a galera, mostra, pra, além do YouTube que o Alisson comentou, além dos canais do Facebook, no Twitter. Nós temos também o feed agora que está funcionando direitinho com o MP3. Amanhã de manhã cedo, isso já vai estar lá. Quem estiver assinando o feed vai conseguir baixar. Se você entrar no YouTube e fizer uma busca por Decadentes lá, vocês vão achar a gente, consegue baixar o MP3 por lá também. Então, apresenta para alguém, passa para frente. O que a gente quer é isso, é a participação de vocês, é o mais importante aqui para a gente. Sérgio Tavares, fechando, nós recebemos sim o seu e-mail, nós vamos responder por lá. Não tem nada disso de equipamento demais, não tem nada profissional aqui não, todo mundo de casa com seus notebooks, fazendo o programa normal. Então, nós queremos sua participação sim, nós vamos te botar dentro, nós vamos responder por lá. E num desses programas próximos aí, você já participa. Falando em próximos programas, próximo jogo, quinta-feira, salvo engano, 7:30 da noite, contra a Ponte Preta. Difícil entrar depois do jogo, jogo em casa, muito tarde para entrar ao vivo. Então a gente deve entrar ao vivo na sexta-feira, também no nosso horário preferido, que é o de 8 horas da noite. E aí depois disso a gente combina o jogo de domingo, que é contra o Figueirense. O jogo será às 11 da manhã, e aí a gente combina o horário do programa direitinho. A gente vai ver se a gente vai manter nosso domingo 8 horas, que é o nosso padrãozinho, ou se a gente entra mais cedo, já que é um jogo no horário do almoço, né? Enfim. É isso, senhores. Agradeço. Muito obrigado a todos pela participação. A gente volta sexta-feira para falar do jogo contra a Ponte. Se Deus quiser, para falar da primeira vitória. Certo? Abraço, senhores. Abraço, falou. Até sexta.